Poi se usa il passo 5 dei 0. 5-2-0, João Pessoa autorizado nível 370, no colando da pista no 0 com curva pela esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju após o pêndulo no 7 conforme rota. Transponder 5434 e o controle 119.8, aguardação está de protegimento. Então, 3816, o solo foi os 26, ataques via Alfa, mantenhante da Juliette, portão previsto no 0. Alfa, mantenhante da Juliette, previsto no 0. Então, 3510, cotege. Autorizado nível 370, João Pessoa, saída. Pucajama, Aracaju, 10, curva à esquerda. Controle 119.8, transponder 5434. Correto, reporte pronto para o estacionamento. Já os 3520. 3520, autorizado, puxa, reporte táxi. Autorizado, vai para o Gol 973, copia? Copia, 973. Gol 973, autorizado para Guarulhos, nível 360. Decola da pista no 0 com curva direita, subida Sanvo 1, Serra Alfa, November, Vitor Oscar 1, após Leda, após Motiva, intercepta Pesulo 1-0, até Tango, Bravo Eco, Taubaté, e segue conforme a rota do plano. Código transponder 5442, controle 119.8. 1-1-6-3, Guarulhos autorizado, 360, Paulo Neto, curva direita, Sanvo 1, Leda, Motiva. Pesolo 1-0, Taubaté, 5442-198. Correto, reporte pronto para o estacionamento, gol 1-1-6-3. Levantará. 5-2-0, por gentileza, coordenando com a equipe de solo para realizar o push, liberando a entrada do portão para a aeronave da companhia ingressar. Levantará. 3816, autorizado o ingresso da Juliette, táxi com cautela até o portão 1-0, aeronave da companhia está liberando mesmo. Para o 103816. Dos 8 ainda efetuando de Chuiz? Para a direita, pro 120, reporta a dona 2228, passa a dentro. Último passeio 2228 autorizado. Final e alinha, sexual e pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reporte estabilizado no localizador, 2228, passa a dentro. Localizador 2228, passa a ver. Passa aí 2228, chame a torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado, 222. Saiu 1895 com engino, 1 no 8, decimal 6. 186 agora, obrigado, boa noite, bom dia. Dia. Salvador, bom dia mais uma vez, 2228, passarei, transitarei, fui alerta. 2228, bom dia, utilizado. Continue a aproximação, aguarde pista livre, passarei 2228. Aproximação, aguardando autorização para o pouso 2228. São 3520, utiliza ataque via parte principal do Índio. Reporte um ponto de espera pronto para decolagem, ajuste um zero no 1. 11 vai cortar no ponto de espera, São 3520. 3220, pista livre, autorizado pouso, vento 330 graus com 2 nós. Autorizado pouso na 1022-28. Espera pronto, tá? 3520. Então, 3520, ali mantém isso no zero. Ali mantém isso no 3520. Dois, dois, dois, oito, salto 3, 5, mantenha minha escuta, faço táxi via Alfa, Itapicuã e Juliette, para remoto no 2. Alfa Juliette, remoto é a 12, está lá na sua escuta, 2228, passa no 2. Salvador 1973, remota 13 para posicionamento. 3520, já decolagem, o vento 330 graus, 29. Já decolagem, 590 para 3530. Número 73, autorizado, puxa a porta táxi. Livre, puxa a porta, 1973. Então 3520, decolou os 38, chama o controle 119.8. 198 da 3520. Passarela 3228, reporte entre táxi Juliette. E autorizado. Passarela Juliette 2228, passarela. 2010, Napuca, Jama, Aracaju. 3520, boa noite, contato radar, suba via saída Puca para o nível 370. Sobe via saída para 370, está 3520. Uno 73, correndo com a equipe de solo, deixando a entrada da remota no 2 liberada para a aeronave da Passaredo. 6 coordenada, deixa a entrada da 1-2 livre, igual no 1-3. Passa Juliette 2-2-2. 2-2-2 com cautela autorizada até a remota no 2. Informa o tráfego Boeing da Gol, realizando push na verdade no remoto no 3. Vai deixar a remoto no 2 liberado. Tem visão com o Gol, obrigado, dia 2-2-2-2. Salvador 1973 para ataque 140430 Galeão. Bom, 173, autorizado táxi, reporte principal, táxi Índia, reporte pronto para decolagem, ajuste no 0 no 1. site principal Índia, meu posto espera reportará pronto 1011. Plano 561, galeão autorizado nível 360, decola da pista no zero com curva pela direita, subida São João 1, Leda, Doquilo, após o peso 144, conforme o rota do plano. Código transponder 5452, controle 119.8. Autorizado, Tantri 520. Do galeão, nível de voo 360, decola pista 10, curva, primeira curva direita, saída São Voo 1, depois Leda, Dóquilo, rota plano de voo, Pesulo 44, transponder 5452, chama controle 1198, voo 1561. Correto, voo 1561, reporte pronto para o estacionamento. Reporta para o estacionamento, voo 1561. O 3520 chama o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. Sétimo, vai chamar Recife, 126.85, alterne 125.45. Pronto, 3520. 3520, suba restrito ao nível 330. Restrito 330, tá, 3520. Afirmativo, bom voo. Obrigado. Salvador, o Louro 63, pode ficar a prova. Louro 163, a Lima tem que ser zero. A Lima deu zero. Voo 163, decolar da pista no zero, vento calmo. Deve decolar da 10, voo 163. 1173, decolado aos 47, chame controle Salvador, 1918. 1918, obrigado, bom dia. Bom. Voo 1173, contato radar na decolagem, prepara nível de voo 360, sede ação 1. 1360, voo 1173. Solicita pro 215 para evitar a formação. Prisado de desvio, gol 1173. Plano 173, confirme por quantas milhas mais irá essa tal dia? Mais 20 milhas. Gente. Plano 173, chame o centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 251, obrigado, bom dia. Salvador, gol 1561, tá pronto para possibilidade de acionamento, posição 01. Gol 1561, portão 01, autorizado para o possibilidade de acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado para o possibilidade de acionamento, chama para táxi, gol 1561. No te entiendo, háblame en español o en inglés. Salvador Tower, good evening, Argentina 1911, position 11 with Foxtrot 380 to Ezeiza. Argentina 1911, clear that to Sierra Alpha Echo Zulu via Upper Zulu 44. Sierra Golf Romeo, Upper November, 857, Setbu, 10, Fly Plan Road. In Italy, fly level 360. Number 1, the pathway, then fly heading Leda, then Doclo. Take off from runway 10, turn right after takeoff, squawk 5451. Salvador departure 119.8. Could you confirm the departure please, the standard departure? Departure will be Salvo 1, Sierra Alpha November Victor Oscar 1, then fly heading Leda Lima Echo Delta Alpha, then Tokyo Delta Oscar Kilo Lima, Uniform. Clear Salvador Ezeiza, via Uniform Zulu 44, Sierra Golf Romeo, then Uniform November 857, then flight plan route, flight level 360. Sambo 1 departure, then Leda, then Doglu, runway 10, squawk 5451, and departure frequency 118, correction, 119.8. Argentina 1911. Argentina 1911. Read back correct, report ready to push back and start up. Ready to push back and start up, Argentina 1911. para Tati, voo no 561, 169 a bordo, Campinas e alternado, 3 horas e 45 economia. Voo no 561, táxi via Índia, reporte pronto no ponto de espera, o ajuste altímetro, 1011. Táxi via Índia, reporta ponto de espera da 10, 1002 altímetro, gol 1011 altímetro, gol 10, 1561. Salvador, gol no 561, tá pronto, ponte de espera da 10. Gol no 561, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, gol no 561. Uno 561, decolado 08, chame controle Salvador, 119, décimo 8. 198, Uno 561. Controle Salvador, bom dia, 561, passa 1500 na ação. Uno 561, contato radar da colagem, suba para nível 340, 360, salvo Uno. 360, 561. 1161, Amazon Foxtrot em curso, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, via Upper Zulu 10 até Taubaté, nível de voo 360, saída, Lambo 1, Serra Alfa November, Vitor Oscar 1, após Lua Leda, após Motiva, decolada 10, primeira curva, direita, transponder, 5462, frequência do controle Salvador, 119.8. Três agora autorizada, 3110, decola da 5.0, pelo direito, cena 1, no meio da foto moto 5462, chama 198, gol 1161. Gol 1161, confirma a saída, Sambo 1. Sambo 1, com transmissão leda. Gol 1161, fechamento correto, só confirmando, Sambo 1, Leda, Motiva. Pode plantar o pushback, sonamento, portão 02. Por quantas milhas? Até próxima, através de Leda ali, quando a gente entra, chuva de Baku. Livre de desvio, 1561. No 561, chama o centro Recife, na frequência 125.1, alterna 23.8. Chama 125.1, alterna 123.8. Firmo. Vai chamar o gol 1561. Salvador, da 3601, nós temos informação Foxtrot, cópia Congonhas, nível 360. TAM 3601, informação em curso Foxtrot, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via Upper Zulu 10, Pubag, Upper Zulu 16, Osmo direto com Fins, após segue conforme rota do plano de voo. Nível de voo 360. Saída, Sambo 1, Leda, Motiva, decola da 10, primeira curva, direita. Transponder 5464, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado Congonhas, nível 360, via Brasil 190, por base Brasil 16, Posmo com fins. E após segue conforme rota do plano de voo, Brasil 30. Decolando a pistão 90, com curva direita, perfil São Vuno, até Motiva 5464 no transponder 198, é o controle da 3601. Tudo 3601, o contornamento foi correto. Reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará para o pushback e acionamento 3601. Gol 1161, autorizado pushback e acionamento no porta 02, reporte pronto para o táxi. Autorizado, vai reportar táxi 1161. JOB 171 com 420, alta na Galeão. O 9161, autorizado táxi para o ponto de espera, visto no zero, via táxi em Índia, reporte lá pronto para decolagem, ajuste 10, 11. Sim, 11, direita em Índia, no ponto de espera, vai reportar pronto, gol 11 mesmo. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 290 graus, 04 nós. Alinha e decola, pistão 0, voo 1-1-1. Agora, Argentina 1-1-1-1, 8-1-1, request start-up, start-1 engine in this position.